Puxa, que bom ter você aqui para mais um Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Estamos em nosso oitavo programa, esse programa no qual falamos de cânticos que falam do único que consegue transformar aquele dia que você tem horrível pela frente em um dia promissor e cheio da graça de Deus, desde que nos rendamos a Jesus Cristo. Viver com Jesus é uma maravilha. E é disso que trata o nosso cântico hoje. Vamos ouvi-lo. Esse cântico, em Jesus meditando, está no Inário Hinos e Cânticos. É o que eu utilizo na congregação onde nos reunimos em nome do Senhor. E ele é o hino de número 761 nesse Inário. Foi escrito originalmente por Allan Howard Lamell, que é de 1864 a 1961, a sua vida, e traduzido para o nosso idioma, ou seja, como conhecemos a sua autoria, por William Anglin, que nasceu em 1882 e faleceu em 1965. Como vocês podem ver, os hinos normalmente são do século XVIII ou XIX, ou mesmo mais no começo do século XX, os hinos tradicionais. A melodia também foi da própria autora, Helen Howard Lamell. Ela escreveu a melodia para este hino. O canto que você canta a Deus, sempre com sentido. Repito, Deus vê primeiro aquilo que está em nosso coração quando cantamos, e então Ele ouve as nossas palavras. Então, de nada adianta você, por exemplo, falar Jesus, eu te amo, se você está se referindo a um jogador de futebol que se chama Jesus. No mesmo sentido, não adianta você falar em Jesus meditando e tendo por fé a visão do seu rosto santo e celestial. Nossas vidas se transformarão, nossas vidas transformar-se-ão. Não adianta cantar isso simplesmente, ah, tá na cabeça ou eu tô lendo. É muito bom cantar com convicção de algumas coisas. E esse hino é um dos que mais me trouxe dúvidas. Simplesmente por uma razão. Em Jesus meditando é tranquilo. Vamos começar com isso, né? Meditar em Jesus. O que é meditar? Meditar é ter em mente. Meditar é ter sempre em mente. O conhecido Salmo, o primeiro Salmo da Bíblia, Salmo de número 1, diz, antes medita nela, o homem bem-aventurado, medita na lei do Senhor de dia e de noite. E já no livro de Josué, Deus fala com Josué. Josué capítulo 1, no versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Ok, entendemos o que é meditar, mas o que vemos na Bíblia fala de meditar na palavra. E aqui no cântico fala de meditar em Jesus. Bom, em João capítulo 5, Jesus fala: vocês creem nas Escrituras? Pois deveriam crer em mim também, porque as Escrituras dão testemunho de mim. Do mesmo modo como Jesus diz que as Escrituras dão testemunho dele, ele se identifica como a Palavra de Deus. Lá em Apocalipse está escrito, em Jesus Cristo, palavra de Deus. Ele é a palavra. E tem mais. João capítulo 1. No princípio era o verbo. Verbo é a palavra. É logos no grego bíblico. Que é a palavra ou o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E quem que é esse verbo? Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus é o Verbo, é a própria palavra de Deus. É incrível isso. E tem mais. João capítulo 17, versículo 17. É Jesus orando ao Pai, uma oração longuíssima, um capítulo inteiro de oração ao Pai, que diz respeito a nós, é por isso que está registrado na Bíblia. Na Bíblia não tem nada que não seja importante para nós. E ela diz: santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo disse ao Pai, ao nosso Deus e Pai, se você também é crente, você tem o poder de ser feito filho de Deus, mas ao Pai de Jesus Cristo, ele ora: santifica-os na verdade. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Mas sendo Jesus a própria palavra, ele também é a verdade, não é mesmo? Sim. Em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus escrita, que é palavra de Deus, e temos a palavra de Deus nos céus, em carne e ossos, porque Jesus Cristo nunca mais deixou de ser homem desde que assumiu essa forma de humilhação, mas agora em corpo glorioso, ele está em carne e ossos no céu. Assim ele subiu aos céus, assim ele ficou, assim ele vai retornar em carne e ossos. E nós seremos feitos semelhantes a ele. 1 João capítulo 3. Pois bem, meditando em Jesus, é esse o mote do nosso cântico. Temos que a glória do Senhor é algo invisível, é algo que não podemos apreender com os nossos olhos físicos. Na própria carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, está escrito: o qual Jesus, não havendo visto, ainda assim o amais, e nele vos alegrais com gozo inefável e glorioso, indizível e glorioso. Ou seja, nós não temos que ver Jesus. Pedro está dizendo isso a todos antes de começar a tecer outros argumentos na carta. Não vendo visto, vocês amam e se regozijam nele. E Paulo, que viu a Jesus Cristo, mesmo depois de morto e assunto aos céus, Paulo teve essa visão, o apóstolo depois do tempo, como ele mesmo se chama. Ele viu a Jesus Cristo, mas o que ele fala em uma de suas cartas é: ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, não o conhecemos mais deste modo. Não importa mais segundo a carne, não importa mais com os olhos físicos. Nossa apreensão física de Jesus não quer dizer nada. Hoje nem teríamos essa hipótese, essa possibilidade, a não ser quando ele vier nos buscar. Mas mesmo que tivéssemos o poder de vê-lo fisicamente, alguns até querem e alegam ver em visão com algum passe de mágica, possivelmente demoníaco, ou pelo menos com ignorância, não nos traz nada. E nem esse é o propósito da palavra de Deus. Por isso que é engraçado neste cântico que eu disse que eu tenho dificuldade quando fala: e tendo por fé a visão do seu rosto santo e celestial. Puxa, como assim? Porque eu gostei muito do cântico, comecei a cantar, mas claro, meditando meu coração, como assim eu vou cantar que eu tenho por fé a visão do seu rosto? Porque não adianta aquelas quadros pendurados na parede com o rosto de Jesus, ou imaginar ele como num desenho, como num filme, que é muito bonito, até parece verossímil para os nossos olhos, mas um povo da África imagina Jesus de outra maneira quando é para representá-lo. Negro, japoneses, da mesma maneira. Eles pensam de acordo com o seu padrão de beleza. E não tem nada a ver com o propósito de estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E estar em Cristo, viver com Cristo, amar Cristo, não tem nada a ver com vê-lo fisicamente. Por isso esse cântico: tendo por fé a visão do seu rosto santo. Para cantar isso, eu preciso entender algumas coisas. Eu tenho que ter claro que não pode ser um rosto físico, não pode ser rosto, a face. E você, quando falam, pense no Antoine, você vai imaginar isso daqui. Você não vai imaginar alguma beleza sublime ou uma obra da pessoa, não é o padrão. Mas em Cristo, até porque nós não temos a aparência dele, nós só podemos ver as suas glórias, que são a princípio invisíveis, como ele é invisível hoje aos nossos olhos, porque está no céu. Nós o veremos um dia, mas não agora. Pode ser daqui a 10 segundos, pode ser agora, se ele vier nos buscar, mas não é como nós estamos vendo. Só podemos ver as glórias dele. E glórias? Bom, existem teses de doutorado de quem pesquisa academicamente sobre o que é glória. Glória traduzido em termos do que quer dizer, meio que literalmente, seria um peso, uma grande majestade, uma beleza sublime. Isso é glória. Mas como se aplica assim a glória do Senhor? O que que é? Bom, Moisés queria ver a glória de Deus. Moisés queria ver Deus. E Deus falou: não me verás, mas eu passarei, te cobrirei com a minha mão. E quando eu tiver passado, eu tirarei a minha mão e você me verá, mas pelas costas, não o meu rosto. E está escrito também na palavra que quem visse o Senhor morreria. Tanto que era um grande medo de Manoá, por exemplo, pai de Sansão, que nossa, nós vimos o Senhor face a face, então morreremos. E tinham visto um anjo do Senhor, o anjo do Senhor, segundo a palavra, lá em Juízes, capítulo 13 até 16, conta a história de Sansão e, inclusive, esta passagem. Nesses dois casos, podemos entender como ver a glória de Deus. Algo que Deus permite que vejamos dele, que é sublime demais, que é maravilhoso, que é, nós não podemos descrever. Mas que não é a própria face dele, porque isso nós não podemos ver. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, me parece, está escrito que Deus habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu e nem pode ver. Deus, Deus Pai, nós nunca poderemos ver. Não vemos, nem poderemos ver, mas Jesus Cristo é a revelação perfeita dele e nós veremos. Glória, podemos entender então como um peso, majestade, e nessas histórias podemos depreender um pouco de que glória seria uma perfeição visível de Deus. Algo que é parte da sua característica, ou que representa ele de uma maneira maravilhosa, e que nós podemos ver. Por isso que nós vemos a glória de Deus, é algo que ele permitiu que nós víssemos. Temos mais uma passagem, e é em Romanos capítulo 1, por exemplo, a respeito de ver algo do Senhor. Em Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A divindade de Deus, você pode ver? Eu também não. O seu eterno poder, você pode ver? Você pode olhar o eterno poder de Deus? Não, eu também não. A criação do mundo, você pode ver? Bom, a palavra é contra a criação do mundo, mas você consegue ver o mundo sendo criado? Acho que mesmo que nós estivéssemos vivos enquanto o mundo está sendo criado, é algo grande, grandioso demais. E grande demais também nos dois sentidos, tanto na magnitude quanto no próprio tamanho físico, que nós não poderíamos compreender. Mas tudo isso se pode compreender pelas coisas que estão criadas. E Deus lhe manifestou isso a todos. A todos Deus manifestou seus atributos, eterno poder, divindade e própria criação do mundo pelas coisas que estão criadas, que refletem a sua glória. Estrelas no céu, os mundos que observamos com telescópios. Existem testemunhos de cientistas, tanto biólogos como astrônomos, um próprio que viajou à Lua, se converteu a Cristo e se dedicou a falar de Deus no seu retorno por ver a grandeza da criação. Ou seja, realmente está na palavra que funciona e temos testemunho de que nos deter a olhar a glória de Deus, as perfeições visíveis que ele permite que tenhamos visão, nos torna mais próximos dele. Até mesmo glória é uma palavra que se repete três vezes em um versículo. 2 Coríntios 3, o versículo 17, vai nos dizer assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados na imagem do Senhor, uma imagem não física, moral, espiritual, porque nossa imagem não é transformada. Ela vai ser transformada no arrebatamento, se estivermos vivos, ou na nossa transformação, ressurreição, se mortos estivermos, e Ele nos arrebatar, nos transformar, nos levar aos céus com Ele. Aí seremos de fato transformados em imagem, à semelhança do Seu corpo glorioso. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o Seu corpo glorioso, Filipenses capítulo 3. E então, como somos transformados de glória em glória na mesma imagem? Exatamente por nossa visão da glória, por nosso entendimento da glória, por nosso detimento na glória. Nós nos detendo na glória do Senhor, somos transformados na própria glória dele. Nossa glória, como crentes, não é só pela criação do mundo. Nossa glória é ler a Bíblia, ver as suas maravilhas, meditar nas suas maravilhas, meditar em Cristo. E assim, vemos a glória dele, aquilo que ele nos permite que conheçamos. É em Êxodo capítulo 40, quando o tabernáculo é criado, tabernáculo feito por Moisés e dado orientação a Deus, de Deus a Moisés, para que assim fosse feito, ele cumpriu, levantou o tabernáculo onde se podia adorar a Deus, oferecer os sacrifícios e assim por diante. E depois de ter erguido o tabernáculo, versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O que é essa glória do Senhor que encheu o tabernáculo que ninguém podia entrar? Não sei, podemos entender como a própria presença do Senhor, o que de Deus se pode conhecer, não só o que os olhos podem ver, mas também o que podemos depreender a partir de como ele se revela, especialmente pela palavra, pela Bíblia, e pelo Senhor Jesus, que também é a palavra, é o Verbo divino. E o que que acontece, então, quando nos detemos sobre a palavra, sobre Jesus? Vamos cantar. E você cante dessa vez, que eu vou colocar o hino mais uma vez. Tendo por fé a visão do seu rosto santo e celestial, nossas vidas transformar-se-ão. Essa visão de esperança, de consolação, é ver além do horizonte, ver além do que se pode ver, mas não inventar coisas, porque o que Deus quer que nós conheçamos, Ele revela a nós. E nós podemos nos regozijar, mesmo não vendo agora, nós veremos, e desde já, essa esperança, combinada com as glórias do Senhor e a nossa obediência à Sua palavra. Seu rosto santo e celestial, nossas vidas transformar-se-ão. Em Jesus meditando e tendo por fé a visão do seu rosto santo e celestial, nossas vidas transformar-se-ão.